Mais mic, mais mic, mais mic. Mic check, what? Yeah. Tudo bom? Aham. Qual é, Molly? Cadê os caras? Tão aí? Muito bandido, pouco crime. Quem corre, quem morre pelo time? Sou a fé dos meus. Vou cantar até não ter mais gás. Andar contra o vento ou contra quem mais? Atravessar sem argumento. Focado sem margem pra quase. Eles falam demais, não são mais do que frases, cadernos, miragens. Sou a bomba que explode castelos, diretos, zetos, enfados, cetos, emocionados. Vou pelos ares, a ira dos árabes, o inferno de Dante na selva fria. Paparazzi são holofotes, eu faço as almas vazias. Minha causa me torna mais forte, minha morte um mártir um dia. Na calada, rua ensina calada, mente armada pra paz, mas sem jamais baixar minha guarda. Eu juro, cada alma levada será vingada. Seremos uma legião ou não seremos nada. Mente aberta, grupo fechado. Correndo pelo certo, mas é dois tempos pra fechar com errado. Eu a pé, e só minha vida pode me aconselhar. A morte é a sorte do eterno. O ditado erra, Dom. Faz o bom ao que não quebra. Santo forte, flow que não trava. Trampa pele, home studios, caverna, pista, favelas. Nossa arte é a guerra, nossas leis são paralelas. Cuspido linha igual lava, fui pro mar mergulhar. Ludibriar minha calma, perde a nova era. Sem choro nem vela, já era. É melhor recuar, a revolução já tá toda gravada. Quem trabalha não fala sagaz, rala vai. Sua inveja só acendeu o pavio. O fim justificará os meios, hoje a canoa é navio. Sua onda é nem marola faz, filho. Sem saber se ainda é cedo ou tarde, sem saber aonde chego. Vou continuar meu cruel, o que me deixa aceso. No seio das serpentes, aprendi a confiar nos falsos, duvidados, verdadeiros. Mente aberta, corpo fechado. Correndo pelo certo, mas é dois tempos pra fechar com errado. Eu tô a pé, e só minha vida pode me aconselhar. A morte é a sorte do eterno. Valeu.